Quem é o pior? Quem é o mais lindo? Quem é o pior dos piores em toda essa cidade? É, quem sou eu? Quem sou eu? Não estou ouvindo vocês. Yeah, Drax 2012, eu sou o mestre. Yeah. Pouco a pouco vou conseguindo reunir os meus discípulos, aqueles que estão cansados de toda hora ter que ouvir lixo. Eu represento a opção que está à disposição, chegando pra somar as fortes e como sempre seguir na missão. O momento que inspira a letra que jogo no beat, eu sou apenas um instrumento que bate de frente com a tolice. Yeah. Eu sou aquele mesmo que todo mundo ignora, mas que se foda, eu sigo em frente, nada disso me importa. Cada volta do relógio é um minuto a menos de agonia que sempre passo nessa terra, mas isso só me traz alegria. Compartilho o verso que entra na mente de quem escuta, o cirurgião da alma que fabrica sua própria cura. A minha vontade no momento não pode ser feita, mas quem sabe um dia possa, por enquanto eu fico na espreita, só observando aqueles que se julgam um saco. Há olhos na terra de cegos, agem como mercenários. A minha hora vai chegar e não vai demorar muito, vocês conhecerão o mestre que habita aqui no submundo. Afoga os fossos na água contaminada do mar, enquanto não falar que é o mestre, a tortura vai continuar. Se ajoelhem malditos aqui nos meus pés, me admitam que são podres e vão fazer o que o mestre quiser. Aí eu quero ver a rua manchada pelo horror, quando ver a minha marca, sua vai sentir o pavor. Existe um lugar onde você não procurou, e é lá, somente lá, que você vai encontrar o mestre. O exército dos famintos está se levantando da cova. Chegou a hora tão esperada, onde infelizmente o sangue jorra. Então sai de cima do muro e tome parte aqui no combate. Pegue logo seu microfone, escape do cruel abate. Onde o sistema te trata como uma ovelha, que apenas segue seu pastor, que cumpre ordens a vida inteira. Se você não quer virar casaco de pele da burguesia, faça valer o seu direito, se alista aqui na milícia. Pegue o kit, microfone, beat, mande seus versos, seja pedra no sapato contra quem faz da sua vida um inferno. Aprenda o caminho que vai te fazer muito bem, o sofrimento é constante, mas tem a parte boa também. Ficar em paz consigo mesmo sem ter a alma vendida, não sei se é bom pra você, mas pra mim é de grande valia. Prefiro ser de verdade, vestir na farda da honestidade e poder olhar na sua face, demonstrar sinceridade. Depois de morto, alguém vai lembrar do meu nome. Descanse em paz aqui, Andrade. Já honrou o codinome. Abriu as mentes que por anos se manteram fechadas, mas agora se expandiram ao infinito e não param. Game.